Portal do Arrocha. Cheguei num bar, pedi uma gelada pro garçom e falei: só tomo no grau. Não é na região de Valença, vai. Traz uma cerveja gelada, meu garçom, que eu quero tomar. Veja se está geladinha, porque hoje eu quero embrasar. Tem várias novinhas dançando, mexendo gostoso, tá sensacional. Passa um dedinho na bundinha e confere, oi, pra ver se tá no grau. Senta, pra ver se tá no grau. Pra ver se tá. Passa um dedinho na bundinha e confere, pra ver se tá no grau. Pra ver se tá no grau. Pra ver se tá no grau. Dá rolo, só lindo. Essa aqui eu tô fazendo pra encher o CD. Suamusica.com. Ha! Mais uma por Zé da Vela. Mais uma cerveja gelada, meu garçom, que eu quero tomar. Veja se está geladinha, porque hoje eu quero embrasar. Várias novinhas dançando, mexendo, gostoso, tá sensacional. Eu passo o dedinho na bundinha e confere, pra ver se tá no grau. Oi, pra ver se tá no grau. Ah, você tá no grau. Pra ver se tá. Passo o dedinho na bundinha. Ai, tá no grau. Olha, pra ver se tá no grau. Pra ver se tá no grau. Pra ver se tá no grau. Senta mais gostoso, vai. Explode. Chega o Zé da Veia pra brocar em todos os paredões do meu Brasil. 7398143361. Explodiu. Só geladinha.